começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que você está? Tudo ok, e está ventando aqui um pouco em Porto Alegre, antes que me pergunte, mas não está tão gelado. Deve não, hoje aqui também não está. Hoje aqui também. Hoje também não está. Eu só estou meio chocado, porque eu estava assistindo um filme chamado Celular. Com... Ah, belo filme, não, belo filme. Uma merda. John Cusack e Samuel L. Jackson. Ah, não, desculpa, é que tem um outro filme chamado Celular com a Kim Basinger. Não. Esse é um filme maravilhoso. É, o John Cusack, o Samuel L. Jackson, todos os telefones do mundo tocam ao mesmo tempo, todos atendem e todos se tornam zumbis, como no Walking Dead, sedentos de sangue. Pois é, filme cartaz esse filme, é uma porcaria, é? Olha, uma coisa assim, eu e o Renzo Mora é porque nós adoramos filme de classe Z. Então eu não é nem... Mas o clão triste dessa história aí, pode, nesse caso específico, é que esse filme, quando é um filme Z que não teve condições de fazer como ele, mas esse filme é caro, esse filme que tá falando aí, e é muito ruinzinho mesmo, né? Porra, meu, ruim sou eu! Não, é um filme caro! Como? Caro, só em salário pros dois ali... Sem exagero, foi uns 5 milhões. Pra fazer aquilo? É que o cara que, o diretor, o produtor, deve ser bilionário. Fala, eu não tenho onde gastar, eu vou fazer essa merda mesmo? O programa hoje tá bem interessante. Logo mais vai chegar aí pra falar com a gente o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Ebert, e que é um dos decanos, um dos maiores nomes da geração de fotografia no Brasil. Mas a gente vai começar então, vamos Vambora. Primeiro então na garimpagem musical. Ano Vambora. 50 então, por favor. Especially for you. Just on account of, especially for you, especially for you. The birds are singing, especially for you. The bells are ringing. Everything has blossomed in the spring. Just on account of, especially for you. My sweet, I do, especially for you. My sweet, I do, especially for you. On that special day, I look at you and say, yes, my sweet, I do, especially for you. Oh, yeah! Que coisa mimosa! Especially for you, especialmente pra você. Muito obrigado. Essa canção é de 59, não fez sucesso, da adorável... Annette Funicello, que Deus a tenha. O nome de batismo dela, Annette Joanne Funicello, nasceu no estado de Nova York em 22 de outubro de 42, faleceu em abril de 2013 em Bakersfield, na Califórnia, esclerose múltipla. Foi protegida do Walt Disney, ela estourou aos 12 anos de idade, ela participava daquele programa Mickey Mouse Club. No Brasil até tinha uma versão que era Clube do Mickey. Quer dizer, na verdade era o mesmo programa, só que dublado. Até as canções elas dublavam e não encaixava nada na boca. Nada. Pois é. Ela se sentia despreparada para cantar, mas com a força do Walt Disney, querendo lançá-la como símbolo assim, para as crianças e pré-adolescentes, ela acabou fazendo bastante sucesso, né? Estrelou aqueles filmes de praia. Alguns filmes que a gente pode citar que ela pode ser ouvida cantando. O Mundo Encantado dos Brinquedos, estrelado pelo Homem de Lata do Mágico de Oz, o Ray Bolger, cujo nome de batismo era Ray Bulcão, era de origem portuguesa. Praia dos Amores, que já é um desses filmes de praia, obviamente. Quanto mais músculos, melhor. Os produtores musicais que deram força em parte da carreira dela, vale dizer, também foram responsáveis pelo grupo AC/DC, né, de hard rock, grupo australiano. A Annette Funicello, essa canção, Especially For You, de 59, não fez sucesso, mas um dos maiores êxitos dela, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, chamado Lonely Guitar, seria violão solitário. Vale dizer que a canção que a gente vai ouvir um trechinho agora, também é de 59, e ela lançou, sabe onde? Numa participação que ela fez como atriz na série maravilhosa da Disney, Zorro, com Guy Williams. Ah, tá. Pois é, foi no episódio The Mystery of Don Cabrillo. Eu não me lembro qual era o título no Brasil, mas de repente era uma tradução literal, tipo o Mistério de Don Cabrillo mesmo. A série, famosíssima aquela, o pessoal deve se lembrar, durou 78 episódios, foi filmada de 57 a 59, e ela parece ter cantando com violão. Essa a música, a gente vai ver um trechinho agora, só que a gente vai ver, obviamente, a versão do disco, que era uma versão mais trabalhada. Vamos ver um trechinho, já por favor. Já tem aqui uma mensagem para você de Don Porter. Fall of 59, The Dick Clark Caravan of Stars Hits, Indianapolis. Paul Anka, Duane Edge, Lloyd Prince, Jimmy Clapton, Cliff Richard and the Shadows, The Isley Brothers and the Annette Funicello. Ah, é, pois é, ela fez parte dessas caravanas, né? Até no Brasil, até eu me lembro que o Gugu, o Raul Gil, copiou. Fazia, né, de ir pelo interior, levando um monte de cantores. Silvio assim. Santos, Silvio isso, Santos. Exatamente. E ela fez isso durante muito tempo, né, porque ela era, tipo assim, uma das favoritas do Walt Disney. O Walt Disney investiu muito nela, faturou muito com ela, mas eu deduzo que ela nunca enriqueceu mesmo, mas certamente ela deixou bastante gente rica. Vamos lá? Lonely Guitar, por favor. Lonely Guitar. É bem a cara dos anos 50 mesmo, viu? É, acho um mimo, assim, e vale dizer pro pessoal que não sabe que esse seriado, na opinião, o melhor Zorro que já teve, né, o Guy Williams, também, obviamente, do seriado era o patriarca, obviamente, foi depois o patriarca da família do Perdido no Espaço, família Robinson. Vale dizer que tem um comediante brasileiro que fez bastante sucesso, chamado Catalano, era um primo até. O porque... Zorro que você tá falando é o de... O Guy Williams, o Lonely Ranger, né? Não. O Lone Ranger não é o Lone é Ranger. O de capa, você tá falando é o de capa e espada. Ah, tá. Isso, o jogo de capa e espada, aquele, o seriado mais famoso era o do... começou preto e branco até, da Disney. Né, não, eu tô falando do outro, porque o Fufunha atuou muito lá, ele, no outro. Ele era o Silver. Ai, que bom. Que maldade. Não confundir, gente, é porque, na verdade, foi uma burrada que no Brasil fizeram, como ambos tinham máscara, chamaram também o Lone Ranger, né, o Cavaleiro Solitário, de Zorro no Brasil. Mas eu estou falando do Zorro Capa Espada, que deixava a marca Z. Pois é, o Guy Williams era de origem italiana. Fufunha italiano, também, né? Teve nesse. Ele era um pouquinho mais gordo, era o Sargento Garcia. Sargento Garcia, exatamente. E, então, a gente tocou duas canções, então, de 1959, Annette Funicello. Vamos para os anos 60, por favor? Don't you know it's limbo time? Let's do the limbo. Let's do it again. Let's do the limbo. Let's do it again. Now all you do is bend your knees. It's as easy as a 1, 2, 3. Just clear that limbo stick. You got the dance of the limbo. Let's do the limbo. Let's do it again. Let's do the limbo. Let's do it again. Ya vamos! Everybody hold that line, 'cause we're gonna try it one more time. Now lower that limbo bar, we're gonna see who's a limbo star. Let's do the limbo. Let's do it again. Let's do the limbo. Let's do it again. ¡Abajo! Agora, você vai viajar no tempo, como quem tem mil anos. Now everybody has gone through. I like to say a thing or two. They're doing it coast to coast. Yeah, they're sliding neath the limbo post. Let's do the limbo. Let's do it again. Let's do the limbo. Let's do it again. Limbo. Limbo. Limbo. Let's do it again. Limbo. Limbo. O que eu gostei mesmo foi desse sax rascante que tem, viu? É, eu acho, na verdade, se me permite dizer, assim, eu acho a única coisa que presta nessa canção. Eu acho que essa canção é uma picaretagem das maiores. Mas, foi educado, eu sei, tá, acordaste bem hoje. Essa canção aí é do grande Chris Montez. Ele não é grande por causa dessa canção, deve ser uma picaretagem, nome Let's Do The Limbo, ou seja, vamos dançar o limbo. E nem tentando pegar uma carona, meio na onda do twist do Chubby Checker, assim, e com esse lance meio caribenho, já que ele é de origem mexicana, o Chris Montez, então ele colocou já umas palavras em espanhol ali no meio para tentar fazer o pessoal se levantar da cadeira e sacudir. Não se sacudiram. No caso, essa canção de 63, o nome do Chris Montez é Ezequiel Christopher Montañez, nasceu em Hawthorne, na Califórnia, de ascendência mexicana, como eu disse, tem 75 anos, está vivo, graças a Deus. Grande sucesso dele, como grande sucesso como Let's Dance, e a gente vai tocar daqui a pouco uma das que eu mais gosto dele, que é de 66, um trechinho do Call Me. Foi grande sucesso no Brasil, chegou a, se não me engano, os 10 LPs mais vendidos em 66. Isso tocou até doer no Brasil. Ele também já fez tour no início da carreira com Sam Cooke, The Platters, Smokey Robinson, Smokey Robinson and the Miracles, e, por sinal, os Beatles abriram para ele até em parte da Inglaterra. O mentor dele, em parte da carreira, foi o Herb Albert, grande Herb Albert, e quando ele estava querendo já sair dessa linha teenager e ficar mais adulto, ter um apelo mais assim, para o público mais maduro. No caso, só uma coisa antes que eu esqueça, quero mandar um abração para um ouvinte nosso, Anderson Capo de Ferro, o apelido dele também é Son AC. Ele está nos ouvindo direto de Bragança Paulista, então eu queria dar um grande abraço, ele nos ouve sempre, e é um cara muito, muito do bem, e valeu pela força. E obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Então vamos tocar um trechinho, por favor, uma das canções belas mesmo do Queen. Só que essa anterior eu não vou me esquecer dela nunca mais. Então tá. Vai, Fofoia. Service I can render. Tell the one who loves you only. I can be so warm and tender. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking. Essa música é muito bonitinha. É muito bonita, é Call Me, né? Ligue pra mim ou me chame. Canção. Engraçado como a voz dele é bem pequenininha, né? De vez em quando até, até porque eu já ouvi ele cantar Bossa Nova, ele até canta também Garota de Ipanema. E lembra, sabe de quem? A voz da Astrud Gilberto. De vez em quando, bem sussurrada, assim. Ainda bem que ele tá vivo e continua se apresentando pelo mundo afora. Cris Montes. Então, vamos pros anos. Ele pode ser ouvido em filmes como o clássico Animal House, Clube dos Cafajestes, Frantic, Busca Frenética, Um Tiro para o Andy Warhol e vários outros. Então vamos para os anos 70, por favor. Hoje à noite nós vamos fugir juntos para quê? Lugar. Ele me espera e estende sua mão. Venha, vamos viajar. Uma raridade, foi gravada em 1970, quem não reconheceu é a Rita Lee, o nome da canção é Viagem ao Fundo de Mim. É um chamado Build Up, que na prática seria um disco de férias dos Mutantes. Até o integrante, o Sérgio Dias, não participou desse trabalho, ele achava até que era má ideia, má sorte os integrantes fazerem projeto solo. No caso, 3 anos depois, a Rita Lee sairia do grupo. Essa canção é bem desconhecida. A gente, na verdade, está preparando aqui terreno daqui a pouco a chegada do nosso convidado. A canção aí tem esse ar psicodélico, só que bem lento, e fala em câmera lenta. Então estamos preparando daqui a pouco né, as boas-vindas para o nosso convidado, Carlos Ebert. No caso, a Rita Lee, não sei, vamos chover no molhadíssimo, mas fala antes de umas trilhas sonoras que ela fez, que ela pode ser ouvida, né? No caso, novela, por exemplo, novela Feliz, Final Feliz, Dancing Days, Baila Comigo, filmes como Dias Melhores Virão, Menino Maluquinho, filme, novela das oito. Então, vamos, sei lá, só para a gente não quebrar aqui a regra, eu não sei, tá? É. Eu te mandei aí um linkzinho de alguma... Mandou. Sim. E também... Vou botar de 79, então. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Essa música é muito bonita. Tá super baixo agora, ficou super baixo o volume, se puder me ajudar. Não, aí, foi eu que falei baixo, não. Telefone aqui, foi eu que falei baixo. A música ficou bem baixo. Foi eu que falei baixo agora. Não, continua a tua voz, a conexão. Vai, baixa. Fofunha, vê aí. Tem alguma coisa que possa Fofunha, puxar aí. Melhorou? Não melhorou. Nada? Vou ter que gritar então, não sei. Não, eu tô te ouvindo. Agora deu. Eu tô te ouvindo muito bem. Ah, por favor, essa posição que ficasse aí, fica fixo nela. Qualquer não. Coisa, coloca bombril na ponta. Não, não é isso, não. É o Fofunha que faz pra me derrubar mesmo. Ah, é pra me derrubar. Não, obrigado, pra derrubar a mim. É a mim que ele quer derrubar. De você ele se dá bem, ele quer derrubar a mim. Tá? Olha, só essa amostrinha aí, tocando mania de você, né? Uma obra-prima de 79, nossa, me lembro. Eu pensar que essa música a gente não aguentava mais ouvir, a gente era feliz pacas e não sabia. É, né? Verdade. Tanto que tocava, olha, o nível, a classe dessa música, tem até uma influência meio de bolero, até no início, com esse... Nossa, a letra super sensual e tudo mais, grande Rita Lee. Canção de 79, mania de você, a gente tocou na íntegra uma raríssima, que é a Viagem ao Fundo de Mim, de 1970. Então, vamos para os anos 80? You stop in the old cafe where you used to play pinball and look for the air raid shelter, but it's gone and the cabin seems so small, and all the gardens that had trees and stolen apples now have small businesses flourishing in cinder blocks. Then they will call your name and hand you a gold watch. Then they will call your name, but it doesn't sound like much. You'll never discover why it's like an old lover you can't touch anymore. It doesn't mean much anymore when you go back in time. Back in time. You head down to the local, try to find the focal point, the scratch in the wallpaper, but it's all been wallpapered over. Down at the news agent, it's all pornography, and you try to get high again, but it's like time lapse photography. And they will call your name and hand you a medal or something more practical, like a whistling kettle. They'll test your mettle just to try to keep grinning, knowing that this fear is indulgence worse than sinning. Trying to go back in time. Sempre pra você. Photograph. Antônio. Eu adoro essa canção, não fez sucesso, ela é de 88. É, mas é muito bonita, hein? É, muito bonita mesmo, esse cantor grande, Graham Parker, o nome da canção Back in Time, ou seja, Volta no Tempo. A gente está preparando, como eu tinha falado já na canção da Rita Lee, está preparando um espaço, terreno aí pro nosso convidado. Então, essa canção fala... Como anterior falava em câmera lenta, e o nosso convidado é um dos maiores diretores de fotografia da história do cinema brasileiro. Então essa aqui fala, na verdade, do chamado time-lapse photography, que é aquela... no Brasil é a fotografia time-lapse, ou também chamada de câmera rápida, que é aquele processo em que a frequência de cada quadro por segundo de filme é muito menor que aquela em que o filme será reproduzido. Tá. Ou seja, quando a gente, por exemplo, aquelas cenas mais básicas quando se pensa em time-lapse photography é quando, sendo uma cidade, assim, a câmera fixa e vê as nuvens a mil, né? Entendi. Tem até Coyone Scott, um documentário super famoso, era cheio disso. E, obviamente, já foi usado isso em vários comerciais e documentários e tudo mais. No caso, essa canção aí, Back in Time, ela fala basicamente da dificuldade, da impossibilidade da gente voltar no tempo, né? Da relação com a saudade, como pode ser doloroso a gente sentir saudade. E daí fala, que ele até faz uma referência que ele diz assim, que até a pessoa querendo ficar chapada de novo, o efeito não é o mesmo, vira tudo uma espécie de fotografia de time-lapse. Então, um dos maiores êxitos do grande Graham Parker é uma canção chamada Beleza Temporária, Temporary Beauty, que é de 82, eu vou ver um trechinho daqui a pouco. Mas se eu falasse um pouco dele, nasceu 18 de novembro de 1950, em Londres, está vivo, graças a Deus. Ele basicamente abriu caminho para o punk e a seguinte onda musical, que seria a New Wave, né? Ele lançou um disco em 76 com letras que caíam de pau no establishment britânico, falando das dificuldades econômicas de crescer na classe operária inglesa, e com uma atitude no palco, assim, uma performance bem agressiva. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como Hard to Hold, que no Brasil era Um Homem Impossível de Se Amar, que é um filme, um veículo para o cantor e ator Rick Springfield. Roadhouse 66, se eu não me engano, não tem tido no Brasil. Não confundir com o Roadhouse, que era um matador de aluguel com Patrick Swayze. Esse Roadhouse 66 era com Willem Dafoe e o Judge Reinhold. Também o Graham Parker pode ser ouvido em L'Ultimo Bacio, que no Brasil era O Último Beijo, num filme chamado Bem-vindo aos 40, com um filme sobre crise a partir dos 40 anos de idade. Esse Graham Parker foi um cara extremamente influente na carreira de gente como Elvis Costello e Joe Jackson, que eu sempre gosto bastante. Então, vamos tocar um trechinho, por favor, de Temporary Beauty, de 82. Vamos lá. Mais próximo de sucesso que ele teve, e ainda foi pequeno o sucesso. É mesmo? É. Bom, vamos lá, Fofinho. Straight out the production line like a car. Till Marco Antônio, seu convidado está no ar. Já está? Já. Tá, então, então a gente ouviu aí o Graham Parker. Então, das vindas aqui, para variar, vai ser complicado eu fazer essa intro, porque a gente tem entrevistado pessoas com um currículo gigante, e o nosso entrevistado, nosso convidado, Carlos Weber, tem assim, um currículo gigantesco. Eu vou tentar resumir aqui, vou ficar uns minutos, apesar de que daria para fazer um programa só citando cada um dos trabalhos dele. Mas eu, bem resumido aqui, ele nasceu no Rio, um dos maiores diretores de fotografia da história das artes fílmicas no Brasil, como eu falei antes. Ele trabalha na área desde o meio dos anos 60. Tem mais de 60 de créditos de direção de fotografia e como operador de câmera em documentários, longas de ficção, especiais para TV, minisséries, telenovelas e também montes e montes e montes de comerciais de publicidade. Ele estudou arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e cinema na Escola Superior de Cinema São Luís, em São Paulo. Começou a carreira como fotógrafo de estilo, ou seja, fotógrafo de cena, aos 19 anos, 19 para 20 anos. Ele fez parte da equipe de fotografia do filme do clássico, do Woody Grud, né, do underground brasileiro, do cinema marginal, O Bandido da Luz Vermelha, né, o crédito oficial, o diretor de fotografia, ele era o Peter Overbeck. Aos 23 anos de idade, ele dirigiu um longa chamado República da Traição, um filme com Antônio Pitanga, com Zosimo Bulbo. O filme foi censurado por anos e, infelizmente, super pouco visto. Ele fotografou o clássico, um filme que mistura drama político com suspense, Prata Palomares, que era com Otávio Augusto, Itala Nandi. Esse filme foi dirigido pelo André Faria, tive até a honra de conhecê-lo há uns 2 anos. Coescreveu o único trabalho como diretor de cinema do Jô Soares, que é o Pai do Povo, estrelado pelo Jô, pelo Milton Carneiro, Deus o Tenha, e Sil Fanick, também Deus o Tenha. Documentário sobre ator Piazzolla, ele fotografou, coproduziu e foi um dos fotógrafos do filme O Rei da Vela, que é o único trabalho como diretor de cinema do diretor de teatro Zé Celso Martinez Correia, também tive a honra de conhecer há uns anos e entrevistar. Fotografou o documentário Fé, A Margem da Imagem, Vlado 30 anos depois, e fotografou também, por exemplo, o longa Rua 6. Vale dizer que o documentário Vlado 30 anos depois e o longa Rua 6, Sem Número, que é com Marco Rica, ambos foram dirigidos pelo João Batista de Andrade. Para a televisão, por exemplo, ele trabalhou em O Povo Brasileiro, ganhou o prêmio Cinema Brasil de TV em 2001. Em 2013, ele recebeu o prêmio de melhor fotografia no Festival de Gramado pelo curta-metragem Carolina, de Jefferson D. E ele foi o primeiro presidente da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia. Então, estou até meio sem ar, é muito crédito. Eu pulei muita coisa, mas quero dar as boas-vindas pro nosso convidado Carlos Weber. Tudo bem, Carlos? Tudo. Porra, tentando aqui resumir, desculpa, deixei muita coisa de fora, tá? Me perdoa. É, o problema da gente viver bastante tempo é que você trabalha muito e aí fica com um currículo muito grande, né? Pois é. Me diz uma coisa, Carlos. Como é que era? Que tipo de criança era o Carlos Alberto de Azambuja Weber? O profissional. Meu nome completo é esse, Carlos Alberto Azambuja Weber. Mas no cinema é difícil você ficar com um nome, com 4 nomes, né? Então, Carlos Weber, na realidade, esse nome era usado por um primo meu, primo irmão, filho de um irmão do meu pai, que eu gostava muito e que faleceu, teve uma morte estúpida, caiu no fazia Cooper no Rio de Janeiro, ali na praia do Ipanema, e aí veio um carro e ele foi se desviar, tropeçou e bateu com a cabeça no meio fio e morreu. Uau. E aí coincidiu ser mais ou menos a mesma época, e eu disse, eu vou pegar o nome do primo, né, vou homenagear ele. E continuar aí, o legado, de certa forma, né? Fiquei Carlos Weber, até hoje estou usando esse nome, né? Atualmente eu assino com as iniciais da Associação Brasileira de Cinematografia, uma coisa que todos os diretores de fotografia escolhidos, a gente assina. Então eu sou Carlos Weber ABC atualmente. E me diz uma coisa, e que tipo de criança que tu eras, assim? Como é que tu era? Me fala assim, teus interesses por arte quando eras pequeno, assim. me fala um pouco da tua infância, pode ser? Então, eu nasci e morei no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né? Que era um bairro de classe média, normal, mas onde existiam alguns locais bem interessantes, o Parque Guenly, onde tinha o Palácio das Laranjeiras, que era a residência do governo, o Palácio da Guanabara, que hoje é o Palácio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então era um bairro bem interessante, tinha o Fluminense Futebol Clube, do qual eu era sócio. Então era uma vizinhança interessante. Perto do Palácio do Catete também, que também era a residência do presidente. Então. E eu fui muito estimulado quando criança, porque meu pai é professor de química e de biologia, e ele tinha uma biblioteca muito grande. E como a gente morava num apartamento de 3 quartos, eu tinha uma irmã, então tinha o quarto dos meus pais, o quarto da minha irmã, e eu dividia, né, a minha cama era nesse escritório do meu pai, onde tinha a biblioteca dele, que ele usava para corrigir provas também e tal. Ah. Então eu vivia literalmente cercado de livros, né? Então eu tinha uma curiosidade muito grande e comecei a ler tudo. Lia enciclopédia, lia livros de medicina, de biologia, de ciência. E com isso eu fui me interessando por várias coisas. Até hoje eu tenho essa característica de ter múltiplos interesses. Eu me interesso por cinematografia, por fotografia, por cosmologia, por física quântica. Eu tenho interesses muito distintos. Mas a fotografia, propriamente dita, não tinha muita coisa. Meu pai nunca teve uma câmera fotográfica. Em casa não existia câmera fotográfica. E eu me interessava, né? Achava interessante, via fotos nas enciclopédias, nos livros. Até que um dia, na casa de um amigo, eu vi que ele tinha uma câmera, uma Yashica 4x4. E aí ele percebeu o meu interesse pela câmera e falou: "Ah, você não quer usar, eu não uso essa câmera, eu ganhei dos meus pais, mas eu não curto, tá aí parada, você leva para você usar." Eu falei: "Mas você tem certeza mesmo?" Quem era esse amigo? Pode levar. Quem era esse amigo? Esse amigo chamava-se Arthur, eu nunca mais o vi. Uau. Mas eu sempre o cito, toda vez que me entrevista e pergunta como é que eu comecei a fotografar, então, aonde quer eram que vizinhos, esteja. Vocês eram vizinhos ou não? Ele fica com o crédito. Uhum. E aí, com essa câmera 4x4, essa é a Chica, eu comecei a fotografar. Comprei uns rolos, tinha uma loja ali no centro do Rio de Janeiro chamada Lutz Ferrando. Uhum. Eu fotografava, levava, revelava, tirava cópias e tal, comecei a me interessar. E ao mesmo tempo, eu era louco por cinema. Eu passava férias escolares em Petrópolis, no estado do Rio. Uhum. Meus pais tinham uma pequena casa lá. E eu ia a pé, tinha um cinema, um poeira, como a gente chamava na época, né? Um cinema mais simples, assim, era chamado poeiras. Tinha um poeira perto que tinha sessões triplas. Passava uma comédia, um filme de faroeste, de cowboy, e um filme romântico, assim. Um programa de 3 filmes. Você entrava por um ingresso, né? Hã? Um ingresso e 3 filmes, né? É, exatamente. Você pagava um ingresso e tinha 3 filmes. Então, eu gostava muito de cinema. Tinha um interesse enorme por cinema. Deixa eu só te interromper aqui uma coisinha. Lembras, assim, do primeiro filme que vistes, assim, a primeira, quando pensas, assim, na primeira memória de filme, não precisa ser um filme bom, mas assim, lembras da primeira imagem? Olha, eu me lembro que, quando eu fiz, minha mãe era muito católica e tal, e me levou a fazer catecismo na paróquia lá das Laranjeiras. E eles, para atrair a garotada para o catecismo, eles faziam, depois da aula de catecismo, uma sessão de cinema. E passavam, entre outras coisas, o seriado Flash Gordon no Planeta Mongo. Claro. E eu fiquei apaixonado. Buster Crab? Misturava tudo que eu gostava. Era cinema mostrando ciência, viagens espaciais. Aventura? Aventura. Então, a minha primeira memória, assim. Que legal, que legal. E qual foi o filme que lembras teres visto, assim, que pensaste pra ti, tipo assim, deu um clique e disse assim, uau, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da vida? Bom, aí foi bem mais tarde, eu tava já estudando pra fazer vestibular, pra, pra arquitetura, e eu matava a aula, porque o curso era em Copacabana, pertinho ali daquela Cinelândia que tinha em Copacabana, tinha o metro, Copacabana, o Arte Palácio e tal, e o cursinho era ali perto. Então, às vezes, quando tinha um filme que me interessava, eu matava a aula do cursinho e ia ao cinema. E eu vi o Eclipse do Antonioni, fotografado pelo Gianni Di Venanzo, e acabei pegando duas sessões, fiquei para uma segunda sessão, o que me valeu uma bronca em casa, porque eu cheguei quase meia-noite em casa. E quando eu saí do cinema, eu disse, eu quero fazer isso que esse senhor Gianni Di Venanzo faz. Eu quero fotografar. Já sabendo o nome, do fotógrafo. Já, eu saí e fui procurar no cartaz do filme. Que bacana! Me confirmar que era ele mesmo. E até hoje é uma das minhas inspirações, é um dos diretores de fotografia. Que mais me formou, assim, é um diretor de fotografia que inventou várias, né, novidades, da luz difusa, uso e, de... E até, ele tinha até uma influência do chiaroscuro também, né? Também, que é exatamente um tipo de iluminação oposto a esse, da luz difusa, Mas, eu acho que cada filme, você tem que encontrar a imagem para ele, não existe... essa coisa de você impor o seu gosto a um filme. O filme é que tem que te dizer qual é a imagem que ele precisa para contar a história dele. Então eu nunca chego com nenhum a priori num projeto, sabe? Eu não procuro vir com ideias preconcebidas. Eu leio o roteiro várias vezes. As primeiras leituras, inclusive, eu procuro não imaginar nada, eu procuro só entender a estrutura narrativa, a época... Ah, consegue fazer isso muito bem, assim, de ler sem visualizar? É, foi uma disciplina que eu me impus. Uau! Fácil, não foi fácil, não. Uau! Até hoje é meio complicado, mas é que se eu começo a imaginar, certo? Depois eu vou me confrontar com o diretor, de arte, com o figurinista e tal. Mas tem uma certa imposição de estética na coisa, né? É, aí pode ser que eu tenha enveredado por um caminho que não é o que o diretor e os outros colaboradores querem. Claro. Então eu prefiro primeiro entender bem do que se trata, para depois, junto com o diretor, né, com o diretor de arte, com o figurinista, com a maquiagem, com todo mundo ligado à parte da imagem do filme, elaborar junto, quer dizer, construir uma imagem junto para contar aquela história. Tá. É uma coisa, tem uma pessoa que parece que foi importante na sua carreira, o Cláudio Araújo com o Bruce Lee. Foi muito. Pois até hoje ele... é meu amigo, a gente de ler um e-mail dele aqui. Ah, ele, olha só. Ele olha publica crônicas para os amigos. Ele manda por e-mail pelo menos duas por semana. Que legal. E eu sempre comento, dou um feedback para ele. Sim, e tal. Sim, ele é um autor, né? ele escreveu um livro, um expert em fotografia, escreveu um livro que é muito... Ele lindo. É um grande fotógrafo, embora ele se considere... É que tem uma frase dele que eu queria te perguntar se ela se encaixa na tua vida. Ele dizia assim que ele falava que a fotografia é a ânsia do homem de se registrar, de ser retratado, custe o que custar. És uma pessoa assim, meio obcecada pela fotografia, no sentido assim de estar sempre com uma câmera na mão, ou já foi isso parte da tua vida, como é que é? Ou consegue separar bem os teus momentos não fotógrafo? Como é que funciona isso? Não, eu sempre tive essa característica de andar permanentemente com uma câmera pequena pendurada no pescoço. Ah, que legal. Sempre, até hoje. Só que hoje eu substituí pelo telefone celular, que tem a mesma qualidade hoje de uma câmera boa. Entendi. Mas antes do celular, eu andava com uma Leicazinha M3 pendurada no pescoço e não ia na esquina comprar pão sem botar câmera, porque você não sabe quando você vai cruzar com alguma coisa visualmente impactante que vai te chamar a atenção. Então eu ando permanentemente. Me fala um pouquinho, Carlos, se não for abuso, assim, sobre... trabalhasse também um tempo, quando tinha, sei lá, seus 20 anos, por aí, como repórter fotográfico. Me diz se isso te deu uma base, me fala um pouco desse teu período de repórter fotográfico, pode ser? Pode. É, eu acho que para o diretor de fotografia, para o cinematógrafo, a fotografia funciona como um ensaio, funciona como uma maneira de você exercitar o olhar, né? Então, você trabalhar como repórter fotográfico é muito bom, porque você primeiro aguça o seu olhar, né? Fica com ele mais esperto, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você é forçado a aprender a fazer rápido. Né? Você não tem muito tempo. Como repórter, você não é a mesma coisa que você estar num estúdio fotografando com luzes controladas e dialogando com o fotografado. Não, na rua você está ali e se você não apertar o disparador na hora certa, você perdeu a foto. Claro, né? Claro. Então te dá uma disciplina e uma objetividade muito interessante. Agora, eu sempre digo que o documental, tanto na fotografia quanto no cinema, ele tem elementos que você depois vai usar na ficção, né? E vice-versa. Tem muita coisa da ficção, do processo mais controlado, mais elaborado, que você acaba descobrindo como usar no documental, né? Fala um pouquinho dessa simbiose, pode ser? É, então, não são duas áreas estanques como pode parecer. As pessoas às vezes têm a impressão que são duas coisas que não se comunicam, quando na realidade não. Porque você não tem, na realidade, a realidade é um contínuo, né? Ela não tem, descontinuidades grandes. Ela, né, uma coisa vai se transformando, vai mudando. Uhum. Então, entre o documentário e a ficção, existe uma zona intermediária muito interessante, né? Que, inclusive, já criaram aí, tem uma palavra, né, chamada docudrama, uhum, que é uma mistura dos dois gêneros, sim, né? Uhum, mas uhum, mesmo quando você não está misturando os dois gêneros, mesmo quando você está fazendo um gênero especificamente, documentário ou ficção, você pode se utilizar de técnicas, de observações, de olhares, né, de uma na outra. E isso funciona muito bem. É uma coisa que eu prezo muito e é uma coisa que eu sempre estou desenvolvendo essa simbiose, essa coisa de entendi, trazer para o documentário alguma coisa da ficção e vice-versa. Uhum. Eu fico assim abismado com a sua versatilidade e essa facilidade de se adaptar para diferentes gêneros e estilos, né? Por exemplo, trabalhaste, como a gente citou, por exemplo, em filmes de cinema marginal, que era basicamente, sei lá, câmera na mão, muita ideia na cabeça, isso, né? E muita espontaneidade. E também... isso. Também trabalhar, obviamente, em comerciais, onde o improviso até daqui a pouco não tem muito espaço, em longas de ficção, onde a decupagem é extremamente específica e mais, eu vou usar aqui uma expressão que vai parecer pejorativa, mas não é o meu intento, tá? Mais quadrada, diríamos assim. É. Como é que funciona? Não tem. Como é que faz? Tem tipo um switch na tua cabeça, assim, tipo, é esse estilo, agora é esse. Como é que funciona para essa tua adaptação? Eu acho que o mais interessante da cinematografia é justamente que ela é infinita, né? Você tem milhares de abordagens possíveis para fazer um produto audiovisual, né? Então, quando você está fazendo um comercial, você tem 30 segundos, um minuto, né, para contar uma história vendendo um produto, né? Então, você tem que ter um tipo de objetividade, de síntese na imagem totalmente diferente que quando você está contando uma história numa longa-metragem que tem uma hora e meia, duas horas, uhum, de duração. Uhum. E esse desafio, né, que cada formato apresenta para o diretor de fotografia, eu acho que é o que move o diretor de fotografia. Entendeu? Então, eu acho que se você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, perde a graça. Eu sempre gostei de alternar. Entendeu? Eu não gostava de fazer, por exemplo, três longa-metragens um em seguida do outro. Eu preferia, no meio tempo, fazer um documentário, fazer alguma coisa para televisão, né? Porque, senão, quando vira rotina, perde a graça. Eu acho que é isso. E eu acho que nunca o diretor de fotografia é uma profissão que você tem tudo para não cair na rotina, para não entrar na mesmice. Porque, justamente por isso, porque cada projeto novo é um desafio diferente. Né? Uhum, você uhum, tem uma necessidade de contar a história com as imagens única, que é daquele filme, né? Que você vai ter que descobrir. Perfeito. né, junto com os outros criadores da equipe e tal. E esse é que é o barato da coisa. Tá? E cada lugar que você vai, né, eu já filmei praticamente no mundo inteiro, já filmei na China, no Alasca, em mil lugares diferentes. Uhum. Cada lugar você tem uma luz, você tem uma condição atmosférica, né, que vai dispersar aquela luz. Então é muito interessante, você, mesmo em relação a onde você está, é sempre novo. Cada lugar que você vai filmar no mundo é único. Você vai ter uma umidade relativa do ar específica, você vai ter uma perspectiva aérea diferente, né? Então essa, eu acho que a brincadeira é essa, por isso que a gente gosta tanto. Por isso os diretores de fotografia normalmente trabalham até 85 anos. E eu queria te perguntar também o seguinte, Carlos, sobre a adaptação, a tua adaptação para o cinema digital, né? Para muitas pessoas na área de cinema, tem sido um pouco traumática, assim, né? Porque obviamente existem diferenças. No caso, no teu caso, parece algo bem natural, assim. Pode falar um pouquinho dessa tua adaptação de ter que contar histórias que daqui a pouco até muitas vezes são para ter um look cinematográfico, um look de película, tendo que fazer em digital. Me fala um pouquinho da tua relação com o digital. Então, eu nunca tive e procuro conscientemente não ter nenhum fetiche com a tecnologia do cinema, da cinematografia, certo? Eu acho que você tem que progredir junto com a tecnologia, você tem que andar junto com ela, porque ela não para, né? Se você fica uma semana sem olhar as novidades aí da tecnologia cinematográfica, você vai se encontrar na semana seguinte com novidades. Então eu não tenho esse fetiche da técnica. Eu adorava fotografar em película, mas quando o digital, né, primeiro aí o eletrônico analógico e depois o eletrônico digital se equipararam em termos de qualidade final à película, eu não tinha nenhum apego sentimental ao suporte película. É mesmo? É, não. Sendo fotografado em 16, em 35, direto. Então, é aí que está. Eu acho que cada trabalho você vai encontrar a melhor ferramenta. Às vezes você nem tem condições de usar a melhor ferramenta por limitações de produção, de valores de produção. Às vezes você pensa, se eu pudesse fazer esse filme aqui em película, em 65mm, seria tão bom e tal, mas você não tem condições, né? E aí eu procuro, dentro dos formatos existentes, aquele que se adapta melhor e que esteja dentro do orçamento da produção. Claro. Mas eu claro. Não tenho esse fetiche com a... Legal. Alguns colegas, quando houve a transição do fotoquímico para o digital, sim, ficaram muito incomodados, claro, entendeu? De abandonar alguma coisa. Eu acho que é inevitável, né? Se não fosse assim, a gente estaria andando de carruagem, né? De cavalos até hoje. Entendi. E, eu gosto tanto de cavalo, acho tão bacana aquele barulhinho dos cascos, então vou ficar andando de carruagem. Sim. Eu acho que não é isso, eu acho que essa parte, inclusive, da evolução da tecnologia é muito interessante. Agora, tem tecnologias que não dão certo, que não são funcionais. Por exemplo, o 3D já fizeram aí várias tentativas, claro, de implantar, e não funciona, porque ele contraria alguns princípios da fisiologia, física, né, da visão humana, que são incontornáveis. Então, você tem aí uns problemas, eu não tenho tempo aqui para explicar exatamente, mas existem algumas associações na fisiologia da visão que são indestrutíveis, você não pode separar as duas coisas. Porque durante a evolução, os milhões de anos aí da evolução, essas características foram associadas. E o 3D exige uma dissociação de algumas dessas características. Então nunca vai dar certo. Eles podem homem para variar tentando dar uma de Deus, né? É, exatamente. Tentando reescrever a ciência. Eu prefiro acreditar que Deus não existe mesmo. Ah, ok. Uma coisinha que eu ia te perguntar. Fala um pouco dos cursos, que já acho que é uns 12 anos, mais ou menos, tem se dedicado a dar bastante cursos de fotografia. Uns 12 anos seria isso? Ou... tem mais de 10 anos. Isso, eu chutei que uns 12 anos. E fala um pouquinho da tua relação com alunos e formando gente nova. Aí me fala um pouco assim, que é uma coisa que para muitos cineastas, daqui a pouco a pessoa faz isso volta e meia, não sei o quê, mas parece que é uma coisa que realmente te encanta, lidar com a luz e tudo mais. Fala um pouco disso, pode ser? Eu resisti durante algum tempo, né, aos primeiros convites e tal, fiquei meio assim, porque eu tenho uma coisa familiar, eu sou de uma família de todo mundo é professor, meu pai, minha mãe, meus tios dos dois lados, minha irmã, minha única irmã, todos os professores, né? E eu achava que eu tinha que não cumprir a vacina familiar. Então eu resisti bastante. Mas a primeira vez que eu aceitei, que conseguiram fazer com que eu aceitasse, eu confesso que eu gostei, né? Porque é um exercício, quer dizer, você quando está ensinando, você está aprendendo. São dois aspectos, são dois lados da mesma moeda, né? Ensinar e aprender são indissociáveis. Então eu me interessei, né? E tem uma coisa da relação humana, né? De você transmitir aquilo que você aprendeu, né? E dar continuidade a uma atividade que você gosta tanto, que também é fascinante, entendeu? Você formar, por exemplo, todos os últimos assistentes que eu tive, que hoje muitos deles já são diretores de fotografia e tal, nos últimos anos, todos foram meus alunos. Minha primeira relação com eles foi didática. Que eles se apresentaram como alunos, né? E eu vi que eram pessoas vocacionadas, interessadas, né? E aí vai evoluindo essa relação e acaba sendo seu assistente, depois vira seu operador de câmera e tal. Aí, sim. Quando você vê, ele tá voando sozinho, que bom, né? Que legal, que legal. E assim, só assim, voltando um pouquinho no tempo, né? O teu único filme como diretor, teu único longa, foi República da Traição. Isso. Né? Eu não consegui ver. É um filme super difícil. A Cinemateca aqui em São Paulo tem uma cópia do filme. Uma cópia, pois é. Tem. E diz pra mim assim, se a razão de daqui a pouco não querer, não mais voltar a dirigir projetos teve a ver, de repente, com daqui a pouco o filme ter tido tanta dificuldade com a censura e também pensar assim, não quero mais passar por esse... Eu peguei uma época muito difícil, né? Uma época que a censura estava no auge. Aham. E o filme, a Revolução, que eu dirigi, foi o filme que ficou mais tempo proibido na história da censura no Brasil. Eu não sabia, Um jornalista que fez um livro sobre a censura cinematográfica no Brasil. Eu agora me esqueço o nome dele, mas depois eu posso te mandar. Eu tenho até o livro aqui. Ele diz isso, que a República da Traição foi o filme que foi mais tempo retido, né? Uau! Então eu não fui muito estimulado a seguir nessa carreira de autor cinematográfico, porque como diretor de fotografia, né, eu podia até ter algum filme que eu, né, alguns filmes que eu fotografei foram proibidos também, certo? Mas eu não parava neles, eu não ficava ancorado no problema. Não era teu filho, né? Eu ia fazer outro filme. Claro, não era um filho teu. É, exatamente. Era um afilhado, mas não era um filho. Adorei. Então, e fora isso, eu acho que a gente não tem, na realidade, uma indústria cinematográfica. A gente tem um artesanato cinematográfico aqui no Brasil, né? Então, você não... raramente você está atuando como diretor. Você está atuando como diretor, mas está atuando também como produtor executivo, como produtor, né? Como divulgador... então, tem coisas que você gosta mais de fazer e coisas que você gosta menos de fazer. Entendi. Né? Entendi. Por exemplo, eu não tenho essa veia de divulgador. Né? Entendi. Então, e a cinematografia, a direção de fotografia, é o que eu gosto realmente de fazer, entendeu? Encontrar o look, encontrar as imagens que contam a história, é a minha paixão, entendeu? Mais do que escrever roteiros, mais do que dirigir atores... Mais do que qualquer coisa no cinema, a criação e a execução das imagens é o que eu gosto de fazer. Então, não vou, né, ficar esperando 8 anos para liberar um filme. E me diz uma coisa, Carlos. Tem um local, de repente um blog ou um site que a pessoa possa acessar para saber, por exemplo, programação de cursos, temos ao redor do Brasil? Como é que... Tem a minha página no Facebook. Eu tenho... 3 páginas no Facebook, Pode não, para o pessoal que está sempre cheia, porque eles têm uma idiotice de limitar em 5 mil pessoas. Sim, sim, sim, é uma babaquice. É, então ela está sempre cheia, quando sai eu sempre tenho um amigo que está esperando, eu acabo colocando ele e tal. Tá, mas então, em função disso eu fiz uma página pública, que é chamada Página Carlos Hebert. Página Carlos Hebert. Página Carlos Hebert. E de Eduardo, B de Brasil, E de Eduardo, R de Rui, P de Tiago. Isso, página Carlos Hebert, E-B-R-T. Página Carlos Hebert. E aí, nessa página, tá sempre, eu estou sempre anunciando, olha, vou dar um curso em tal lugar, vou dar um curso na cidade tal, no período tal, que explica o que é o curso, quais são os conteúdos que vão ser abordados, né? Uhum. Eu tenho muitos cursos, por cada pedido, né? Porque às vezes você está atendendo a um pedido específico e às vezes você está criando um curso por sua vontade. Você descobriu... um aspecto que te interessa aprofundar, por exemplo, há pouco tempo eu dei um curso só sobre cinematografia noturna. Né? Que legal. Então, era específico, interior, exterior, noite, só isso. Então, eu tenho vários cursos hoje. Que bacana, que bacana. Né? Tenho um banco de dados bem extenso, eu mesmo faço as apresentações que acompanham o curso, que servem de roteiro. Então, também é uma coisa que eu gosto muito atualmente de fazer. Né? Foi um interesse que foi se ampliando com o tempo e hoje eu gosto muito de dar curso. E Carlos, assim, só para finalizar, olhando, assim, olhando no vidro retrovisor, tá? Para aquele rapaz lá que estava pegando a câmera emprestada do Arthur, sei lá, teria alguma coisa que gostaria de dizer para ele, assim, como é que se tivesse que falar com ele, como é que seria? Eu não entendi a sua pergunta. Tá. Que tipo de papo rolaria entre o Carlos Hebert, que está falando comigo agora, se ele pudesse encontrar aquele Carlos Hebert que estava pegando a câmera emprestada do Arthur? Então, eu hoje, quando me fazem essa pergunta em classe, os alunos perguntam, mas como é que é a parte profissional? Como é que... Eu digo, olha, eu não sei se hoje eu faria a mesma escolha que eu fiz há 50 e tantos anos atrás. É mesmo, de ser diretor de fotografia. Porque a profissão, ela teve um decaimento, ela se abastardou, né, em função de muitas coisas. Né. É uma certa trivialização também. Excesso de acesso daqui a pouco, né? Hã? De repente, o excesso de acesso da tecnologia. É, não, e sabe, uma coisa que... esse aspecto da pesquisa, da qualidade e tal, ele já não é mais tão levado em consideração, entendeu? Uhum, você vê, uhum, as coisas são feitas meio na fornada, sabe? Nas coxas. Uhum. Então, eu não sei se hoje, né? É difícil saber, é um palpite, né? Uhum, porque uhum. É isso, eu gosto de muitas outras coisas também, que eu não me dediquei nunca profissionalmente a elas. Arquitetura, por exemplo? Arquitetura como um observador, um apreciador da arquitetura. Mas, por exemplo, esse meu interesse por cosmologia, por física de partículas, por física quântica, é uma coisa que, se eu tivesse 20 anos hoje, eu pensaria seriamente em me dedicar a isso. Eu tenho uma curiosidade enorme. É mesmo? É, tenho uma curiosidade muito grande. Leio muito a respeito disso. E é gozado, porque de vez em quando eu estou dando aula de cinematografia e dou uma escapada aí, começa a falar de fótons, aí começa dos fótons eu vou para os quarks, quando eu vejo eu estou falando de matéria escura. que legal. Carlos, eu queria te agradecer assim, de coração. Nada, foi um prazer. Tempo, tá bom? Passou voando. Querido, muito obrigado mesmo. Nada. Amanhã, tipo daqui umas 24 horas, o material vai estar, a gravação desse papo que está rolando ao vivo vai estar disponibilizado e eu passo para ti, tá bom? Ah, muito obrigado. Eu agradeço de novo pela tua força, pelo teu tempo, tá? E eu acompanho teu trabalho há vários anos. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, querido. Tchau. Um abração. Um abraço, tchau. Ô, Marco Antônio, parabéns aí, novamente, viu? Ah, obrigado. Outra coisa, eu quero te mostrar uma música aqui, que é a é mais... É pra arrebentar o coração, pra eu rir, qual é Não, qual é a mais absoluta raridade É, eu creio, essa música é conhecidíssima, é o By the Time I Get to Phoenix, todo mundo já ouviu, mas essa com o próprio Jimmy Webb é uma raridade, porque ela não chegou nem a ser lançada. Tá, e tu gosta do Jimmy Webb, que a gente já conversou umas três vezes. Eu sou muito fã do Jimmy Webb. Vamos lá. Ouviu e agora, mano? Ouvi a música. Ah, agora sim. Stop at lunch. She'll try to give me a call. Oh, yes, she will. But all she'll hear is that empty phone. Just keep on ringing. Softly, she'll call my name out low. Oh, yes, she will, and she will cry to think that I would really leave her. Oh, time and time and again, I'm trying to tell my woman so. She did not know. That I would really go. Esse é Jimmy Webb. Uau, uau, uau. Que coisa bonita. É. Nossa, que bonito, que troço doloroso. Nossa, nossa. Dói, né? Que bonito. Uau. Dói. Uau. Dói, uau. Dói. Tem é, sensação. Que ano que é? 1971. 71? 71. Ah, tá. Você conhece essa outra música, Galveston, né? Sim. Que também é dele. Também é dele? Também é dele. Wash, essa versão que tocasse agora aí, nossa, falando, cara, que coisa bonita. Eu vou, cara. E basicamente ele sozinho, né? Ele assim, sozinho. Que eu coisa vou, bonita, uau. Eu vou tocar um trechinho de Galveston pra você com ele também. Uh-huh. Thank you. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear you. E ainda tem esta aqui. Muito, muito bonito mesmo. E lembrava, sabe quem? É. Tom Denver um pouco. Vai lá, fofunha. Fala a verdade, ô Marco Antônio. Olha, é pra chorar, cara. Sério, é pra chorar. Nossa, muito bonito. Uma melancolia, né, que em dói. Cada sílaba que eu vou te contar. Que dói. Mas o legal é o seguinte, não passa pro melodrama barato. Não, não. Né? Ele, não. Ele paquera, mas não... Ele sabe bem o limite, né? Ele tangencia... Não fica aquele troço, não fica sofrência. É sofrimento, né? Sofrência. É. E a o 73 também é essa? 72. Aqui? 72. Tá. 72. E o essa música, o Uta Lindemann, depois deu ele deu a continuação com MacArthur Park. Se você ouvir as duas, MacArthur Park é a, é a continuação dessa. Como se fosse uma sequência é, dessa. Porque é de uma dor de amor que ele teve, ele fez essas duas músicas. Sim, sim, sim, sim, sim. Fantástico. Eu sou filme. Mega fã de MacArthur Park, mas eu, quebrando um pouquinho aquela nossa tradição de não gostar de versão, a que eu mais gosto é a versão da Dona Samba, que não é a original, né? Eu acho é, eu já gosto. Prima. Eu gosto mais da do Richard. Não, Four Tops. Four Tops. Four Tops. Então tá, querido. Marco Antônio, prazerzão. Até quinta, aqui. Então. Até quinta-feira, tá? Um grande abraço. Um abraço, tchau.